Bom, crianças, agora vou-me deitar. Preciso de um sono bom para descansar. Boa noite e bons sonhos. Hoje sonhei que tinha encontrado o palácio de gelo do mundo encantado. E como num truque hábil de magia, lá estavam os brinquedos que eu tanto queria. Eram mais de 1000, até mais de 1 milhão, que nem sequer dá para contar pelos dedos das mãos. E logo uma ideia me veio de repente: dar a cada criança um fantástico presente. Foi então que voei por cima das casas, e as crianças à janela acenavam de alegria, e eu sorri, um presente oferecia. Para o sonho.